começou. A troca de olhares se vendo no corredor. Pique Gisele, beat em passarela. Você é donzela, minha Cinderela da favela. É você que quase desistiu do amor. Te imaginei comigo no meu cobertor. Tudo era distante, sempre tão errante. Tive uma chance, fui. Cê no carro comigo, quase não acreditei. Nós colamos no bronze como era de lei. A noite toda brisamos no rolê. Eu tive certeza que era você. Daí começou várias ligação, várias curtição. Umas treta então, não, não, não, não vai embora, não, não, não vai embora, não. Não vá, não vai embora, não. Não vá, não vai embora, não. Não vá, não vai embora, não. Não, não vai embora, não. Não vá, não vai embora, não. Não vá, não vai embora, não. Não vá, não vai embora, não. Não vai embora. Até ontem foi foda, mas nos fortaleceu. Às vezes a distância te mostra o que cê perdeu. Nem quero mais tretar, vamos ficar suave. Que esse sentimento nunca cabe, não. Você ficou do lado mesmo sendo um MC. Meu futuro era incerto e cê ficou aqui. Me fez acreditar que os perrengues ia passar. Divido com você tudo que eu conquistar. Você me fez sentir o que eu não sentia mais. Quanto tempo faz que nós busca aquela paz? São mais de 3 bilhões de mulheres no mundo, mas só uma que mexe com o vagabundo. Não vá, não vai embora, não. Não vá, não vai embora, não.